andrecedesmoral.com.br. É fogo na bomba, explode o bagulho. Chegou o Mr. Bull. Olha o cartão de seus demais, Brasil. Será o vento som, solta a pancada que chegou, isto é bom. Aqui na quebrada, moro, nós faz as regras. O baile de quebrada, o baile de favela. É só na rela, rela, rela, rela, rela, tchau. Só na rela, rela, aí. O mural de Ipicoara. Cira, aumenta o som. Solta a pancada que chegou, Mr. Boom. Aqui na quebrada, muro, nós faz as regras. O baile é de quebrada, o baile é de favela. Só só na rela, rela, rela, rela, rela, tchê. Só na rela, rela, rela, rela, rela, tchê. Só na rela, rela, rela, rela, rela, tchê. O baile é de quebrada, o baile é de favela. Só na rela, rela, rela, rela, rela, tchê. Só na rela, rela, rela, rela, tchê, tchê. Só na rela, rela, rela. Ai, moro, se brota em nós, explode o bagulho. Cada quebrada tá aí, tá? Aí daria nós, hein? Bota pra descer. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau